começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, começarmos a orar.